Senhor Jesus, eu quero pedir que a mesma unção, Deus, que está sobre mim, esteja sobre a vida do Guilherme nessa noite. Que o Senhor use a boca do Guilherme, a vida dele, para ministrar nosso coração, nosso espírito, Senhor. Fale por meio dele, para todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Confesso que quando eu fui chamado para pregar, eu pensei em tantos temas assim na minha vida. Pensei em falar do amor de novo, né? Eu sempre prego sobre amor porque é muito legal. Você pode pontuar o amor, ele é muito prático falar sobre amor, né? Para tudo que você vai fazer na vida, o amor é muito importante. Pensei em falar sobre vida com Deus, pensei em falar sobre fidelidade. Seria até interessante falar sobre isso. Mas há muito tempo que Deus tem tocado isso no meu coração. Falar sobre humildade. E como o nosso amigo Brunello pregou um domingo passado, quando a gente prepara a pregação, Deus fala mais, muito mais com a gente primeiro. Então, às vezes, você fala de uma coisa que você tem um certo tipo de problema, que você tem um certo tipo de dificuldade, você aprende muito mais do que você prega e ensina. Então, quero te convidar a abrir em Lucas 9:46. Eu nunca trago o esboço para pôr no data show, porque é bom ler a Bíblia, né? Então, data show, você vai ficar olhando só isso dali hoje, né? Comunidade Gólgota não vai ler nada, amém? E eu também não sei fazer aquelas paradas todas, né? É o motivo 2, né? Na verdade, é o verdadeiro motivo. Então... Lucas 9:46 fala: os discípulos começaram a conversar sobre qual destes era o mais importante, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado e disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber essa criança, estará recebendo a mim, e a quem receber, está recebendo o Pai que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. A minha é uma versão diferente da de vocês. Eu gosto muito desse versículo e há mais ou menos um mês e meio eu sempre cruzo com ele em todo lugar. Quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou ler a Bíblia, eu sempre abro nesse versículo. É bizarro, eu não sei por que é bizarro. E de alguma maneira esse versículo eu tenho tentado aprender com ele, tentado a tirar uma lição dele mesmo, assim, só desse versículo. E eu destaquei 4 pontos para mim expor sobre ele. E esse versículo, quando eu estava preparando ele, eu lembrei de um e-mail que eu recebi. Antigamente, a gente não curtia as coisas no Facebook, né? Antigamente, a gente recebia uns e-mails que a gente era convidado a repassar esses e-mails. Quando eu tinha um e-mail, zip e-mail ainda. Nossa, é muito antigo esse e-mail, que bizarro, né? Daí você recebeu uma historinha, eu recebi uma história muito interessante, que um estudante, um cara que estava fazendo faculdade, estava num trem lá, e ele viu um tiozinho lendo a Bíblia. Eu estou parafraseando da minha maneira, né? Você não vai ler dessa maneira. Ele viu um tiozinho lendo a Bíblia, tal, e ficou curioso, sentou do lado do cara e falou: cara, você está lendo a Bíblia? Isso daí é besteira. A ciência já provou há muito tempo que isso daí é besteira. Foi desmascarada, a Bíblia já foi desmascarada. Foi uma mentira muito grande isso daí, porque a ciência prova tudo. A ciência prova como a gente foi criado, a ciência prova tudo. Daí o tiozinho falou: então qual que é a prova dessa ciência, né? Daí o cara falou: ó, me deixa o teu cartão, que eu vou mandar todo o material por e-mail, que eu vou descer agora do trem e eu mando todo o material por e-mail, né, por carta, né? Não existia e-mail. E daí, quando o cara pegou o cartão, esse cara era um cientista chamado Louis Pasteur. Não sei se pronuncia assim. Esse cara é um cientista. Quando o cara leu o cartão, ele sentiu um merda. Eu posso falar merda aqui, né? Ele sentiu um merda. Ele sentiu como ele era pequeno, assim, sabe? Cocô. Merda ou cocô? Fezes. Adubo orgânico. Chega! Chega. E ele sentiu pequeno porque ele viu como a gente se engana com os nossos pontos de vista, né? E eu fiquei me perguntando, quando eu li essa história, se eu iria agir igual aquele senhor. Ia ficar olhando pro cara de braço cruzado. Eu provavelmente não. Eu ia dar uma voadora nesse cara e jogar a Bíblia na cara dele. Porque é difícil, sabe? Essa explanação fala muito comigo, porque ele toca no meu ego, né? É muito difícil quando você vai discutir e o cara começa a falar umas coisas assim. Eu estava discutindo essa semana. Eu costumamente não discuto na internet. Eu não tenho esse costume mais. Mas semana o cara mandou uma mensagem para mim dizendo que a Bíblia é uma mentira e que foi tudo manipulado, né? E o argumento dele era muito pequeno, né, cara? Daí eu deu vontade de mandar o cara para se cucuir em vez de explicar. Não dá essa vontade, Pipe? Não, né, Pipe? O Pipe é o mais humilde. E, sabe, dá vontade mesmo, mas eu fico me perguntando, e eu me perguntei qual o motivo, muitas vezes, da gente debater. Qual o fruto disso? Qual o fruto? Não que eu não goste, não ache legal o debate, porque, putz, eu sou uma fã de Santo Agostinho, eu leio muita coisa dele. E Santo Agostinho foi um dos teólogos, um dos pensadores, que ele debatia demais, né? Ele debateu com os donatistas, com os maniqueístas, com Pelágio, ele debateu muito com Pelágio. Só que o fruto desse debate todo está nos livros dele. Existia um propósito para aquilo tudo. Existia uma defesa de fé, existia um motivo, cara. E ele deixou tudo isso escrito. Se você pesquisar sobre Santo Agostinho, são muitas obras, são muitos escritos que ele deixou, e a maioria deles baseado no debate. Ele debatia, ele estudava, ele falava, ele defendia a fé mesmo. Existia um motivo. E eu me pergunto, e eu me perguntei naquela hora, se esse motivo de eu chegar e dar essa voadora e começar a abrir livro e falar um monte de coisa, se ia ser o motivo real mesmo. Eu resolvi me calar. E bem nesse meio tempo, eu estava lendo esse versículo, e se a gente pegar o versículo 46, a gente vai ver que eles queriam ser os mais importantes. A primeira coisa que eu destaquei desse versículo é isso. Eles estavam discutindo para ser quem era o melhor dos dois, ou dos 12. A Bíblia não fala quantos que estavam debatendo. Só fala que eles queriam saber quem era o melhor, né? Quem era o mais... Quem sabe eles estavam discutindo sobre Calvino e Armínio, será? Acho que não, né? Acho que naquela época não existia, né? Será que eles estavam discutindo sobre predestinação? Para ver quem era que tinha a teologia mais certa. Quem sabe era isso, né? Só que, sabe, eu chego à conclusão que quando a gente coloca o nosso ego na frente, assim, a gente começa a colocar o propósito de Deus para trás. Isso é meio óbvio, né? Quando você começa a colocar o teu ponto de vista na frente de tudo, o ponto de vista de Deus fica atrás, é óbvio, é matemática, né? E quando nós colocamos como melhores, ou tentamos nos encaixar em uma categoria de melhor ou superior, provamos que não entendemos com eficácia a graça de Cristo, porque afinal a graça nos nivela. Aquela graça da cruz nos nivela, nos deixa como iguais aqui. Independente de se você é formado, se você é mais pecador ou menos pecador, a graça nos nivela. E pensando nisso, eu me lembro de uma passagem da Bíblia que está em... Você não precisa abrir, mas ela está em... Aonde que ela está? Da outra vez eu me perdi também, o Pipe fica me olhando, eu fico com vergonha. Mateus 18, 24. Olha para trás. Eu lembro dessa passagem da Bíblia, assim, e eu vou parafrasear ela, mas você pode ler também. E essa passagem assim fala muito comigo, é sobre o senhor que devia, um servo que devia para o seu senhor 10 mil talentos. Essa, para mim, é a passagem assim que mais fala comigo da Bíblia, uma das que mais fala comigo da Bíblia, porque a Bíblia diz que o senhor um dia resolveu cobrar um servo, ele devia 10 mil talentos. Um talento é uma pequena fortuna naquela época. Um talento era muito dinheiro, e esse cara devia 10 mil talentos. Sabe Deus onde esse caboclinho gastou tanto dinheiro para dever para esse senhor 10 mil talentos, mas a Bíblia diz que ele se humilhou quando o senhor foi cobrar. Ele se humilhou de uma maneira porque ele não queria perder a casa, o dinheiro, a família. Naquela época eles tomavam tudo até pagar dívida. E mesmo assim não pagaria dívida. Então ele se humilhou. Ele se humilhou de uma maneira que o seu senhor acabou perdoando. Falei, cara, beleza, vou perdoar você. Só que a Bíblia relata um negócio bem curioso, assim, que eu me identifico. Ele, logo que ele saiu e foi para a casa dele, pensando no que ele deve ter ganhado, ele cruzou com um servo dele, nossa, que ótimo, com um servo dele que devia 100 denários. Só que 100 denários também não era um valor muito baixo. É como se fosse 100 dias de trabalho. É um valor, digamos, alto, mas pagável, né? Só que a Bíblia diz que esse caboclinho que recebeu o perdão, ele olhou para esse cara e falou, cara, não interessa, filho, eu quero meu dinheiro, e acabou. Engraçado, eu fico indignado quando leio essa passagem da Bíblia, porque o cara tinha acabado de ser perdoado, não é estranho, você não dá vontade de pensar, putz, cara, o cara acabou de ser perdoado por uma fortuna impagável, assim, é como se eu, com meu salário, devesse 100 milhões, eu nunca ia pagar aquilo. Nem tomando todos os meus CDs e minhas coisas, nunca. Pode tomar tudo, não ia pagar nunca. E a Bíblia diz que esse cara não perdoou. E engraçado, né? Porque eu tomo isso para a minha vida e eu vejo um pouco de mim aí. Porque a gente conhece a Deus, a gente vive aquela vida de pecado, a gente conhece a Deus, a gente conhece a graça de Cristo. De repente a gente conhece uma igreja igual essa, que a gente pode louvar Deus da nossa maneira, com a nossa cultura, do nosso jeito, e de repente a gente começa a ter uma vida com Deus, e a gente esquece de ter compaixão com as outras pessoas, que muitas vezes pode estar aqui dentro, recém-convertida, e a gente tem o costume de julgar essas pessoas. Quem sabe... Eu me pego muitas vezes, e eu pego outras pessoas muitas vezes, julgando as pessoas por o teu ponto de vista. Eu nunca, sempre tento me colocar no lugar da pessoa quando a pessoa comete um erro, assim. E então, hoje em dia eu tento ficar quieto, assim, porque ninguém sabe a dificuldade do outro, assim. Eu acho que hoje é mais fácil você ficar do lado da pessoa em vez de acusar e ajudar e caminhar junto. Só que caminhar junto e ajudar é curioso, né, cara? Você toma teu tempo. Quando você vê um irmão com dificuldade, é mais fácil criticar. Bem mais fácil criticar. Eu acho mais fácil criticar. Não é? Porque você não tem compromisso com nada. O cara errou, e às vezes eu pego as pessoas tendo a alegria de falar, tomara que vá para o inferno. Eu leio isso na internet direto. Eu fico pensando, onde está o amor de Cristo nessa pessoa? Onde está a humildade de reconhecer que a gente veio do mesmo lugar? Do mesmo lugar. E muitas vezes alguém com o mesmo espírito de humildade olhou para você com todos esses erros, com todos esses pecados, com todos esses vícios, e olhou para mim com todos esses vícios, falou numa palavra de graça, e a gente foi abençoado para essa pessoa, e a gente esquece de retribuir isso, esquece que é com todos. Mas, como eu disse, é mais fácil julgar, porque, afinal, você ajudar é muito trabalhoso, você tem que se compromissar. E sim, falar nas discussões com pessoas que não são cristãs, né? Que às vezes a gente pula com os dois pés, esquece que muitas vezes o teu argumento é ficar quieto. Muitas vezes o teu argumento é você ver que está indo por um lado, que você vai ofender a pessoa, que você vai começar, de repente, até com razão, ganhar a conversa e perde a pessoa. Eu aprendi isso com o Pipe, há muito tempo atrás. Um dia ele me falou, Pingo, sempre tome cuidado para você não ganhar a conversa e perder a pessoa. Isso daí eu nunca me esqueci, foi muitos anos atrás, quando eu andava, tinha mais tempo de andar com ele. E isso sempre ficou na minha cabeça, cara, tem que cuidar para não ganhar a conversa, porque às vezes você abre tua Bíblia, você estuda apologia, você vira um apologeta, apologia, não falei bem certo. E daí você abre a Bíblia, você começa a defender a tua fé, você começa a falar e abrir e provar que nós não somos burros e a Bíblia também, cientificamente, você acha muita coisa e você começa a destrinchar e você descobre que a pessoa nunca mais vai querer saber de Cristo. Tipo assim, que propósito? Eu acho que o bom argumento, com humildade, você ganha a pessoa e, no mínimo, deixa a pessoa cabreira. No mínimo, deixa a pessoa cabreira. E o segundo, até eu lembro de um caso, um dia eu estava numa loja de CD, eu acho que eu já falei isso, um dia eu estava numa loja de CD, vendo CDs usados, e tinha um irmãozinho aqui, que é muito legal, ele é um cara que pergunta demais, meu Deus do céu. E eu estava ali e o cara puxou assunto comigo, eu sou curitibano, tenho dificuldade de... E principalmente quando você está com fone de ouvido, né? Você está se concentrando na música e procurando o CD usado, né? A pessoa puxa o assunto e eu, com toda a paciência, respondia e continuava vendo CDs porque eu estava com pressa. E o cara perguntava mais uma coisa e eu respondi, falei, cara, que cara chato, cara, eu vou mandar esse cara catar coquinho. Mas eu resolvi, não, eu vou pregar a palavra de Deus para ele, porque daí o cara sai correndo automático, né? Vou pregar a palavra de Deus pro cara. Daí eu falei, Deus, eu vou pregar a palavra de Deus pra esse cara. Ele tava com uma camisa de banda e eu virei e comecei a falar de Deus. Seguinte, cara, sou cristão, comecei a falar de Deus. Ele se converteu, ele não tá mais nessa igreja, tá em outra igreja, espero eu, mas ele ficou um tempo aqui frequentando e eu sempre, quando olho ele, eu rio. Eu lembro que era para mim ter xingado ele, não falar de Deus. E, na verdade, a falar de Deus era para ter espantado ele. Mas Deus sabe o que faz, sabe... Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que aprender a ser humilde. E como diz... Ok. Eu estou perdido no meu esboço, não sei se vocês notaram. Então, o quarto ponto que eu quero mostrar para vocês está no versículo 47. Cristo conhece nossos corações. Lucas fala... A Bíblia diz que Cristo sabia... que Cristo sabia, de alguma maneira ele sabia. Na verdade, se você pegar e ler Lucas inteiro, você vai anotar uma coisa bem engraçada, que os apóstolos estavam maravilhados com todos os milagres de Cristo. Fala em Lucas 43, fala isso. Cristo tinha multiplicado os pães, tinha tido uma experiência de transfiguração e tinha visto um demônio ser curado. E a Bíblia diz no versículo 43 que eles estavam maravilhados com tudo aquilo. E o foco deles tinha mudado. A cabeça, o foco deles tinha mudado. Porque, pense, eles eram judeus. E enquanto Cristo via a cruz, quando Cristo se doava, enquanto ele estava humildemente aqui, Deus encarnado, que se fez carne, que todo mundo sabe disso, é básico, enquanto ele estava aqui encarnado como ser humilde, servindo, eles viram um cara fazendo milagre. Eles viram um cara fazendo, cara, agora acabou. É esse cara que vai libertar a gente dos romanos. É esse caboclinho que vai libertar a gente. Você entendeu? O foco deles era outro. O foco deles era a libertação desse mundo aqui, ó, do sistema desse mundo. E Cristo estava tentando ensinar. E até Lucas 22 e 21, você vai ler, logo depois da Santa Ceia, aconteceu o mesmo caso que esse, igualzinho, e até Cristo morrer, se doar, lavar os pés e mostrar a humildade para essas pessoas, eles tinham isso no coração. Cara, eu vou discutir porque eu quero ser o melhor. Eu vou discutir porque, imagine, quando esse Deus tomar tudo isso daqui, governar isso daqui, eu quero estar do lado do cara. Imagine que não, né? E era esse o coração deles, porque eles não viam a cruz, eles não viam a graça, eles viam eles, desejos carnais, desejos de realmente ser um melhor que o outro. E só que Cristo conhece o nosso coração, está no versículo 47. Eu aprendi e comecei a ter um amor muito mais grande não se fala, né? Muito mais maior. Eu aprendi a ter um amor muito mais maior por Cristo, sim. É difícil você assim, se situar em quem era Cristo, mas depois que eu li um livro do Augusto Cury chamado Análise da Inteligência de Cristo, aquilo lá mudou a minha vida. Porque ele sistematiza, ele mostra como Cristo tinha um motivo para tudo, para tudo. E ele usava da didática, da sensibilidade dele, da humildade dele para ensinar em tudo. E E ele se saía das conversas, se saía dos problemas dele, tudo com essa humildade. A Bíblia diz que um dia um mestre da lei trouxe uma mulher que tinha sido pega em adultério. E o cara chamou Cristo e falou: seguinte, a lei de Moisés diz que você tem que apedrejar, e daí? Engraçado esse versículo, né, cara? Porque a gente é pego nesse tipo de papinho, nesse tipo de armadilha sempre, né? Mas Cristo olhou e falou: atire a primeira pedra que não tiver pecado. Eu sinto uma profundidade nesse versículo, porque eu me vejo ali, na hora que eu estou julgando, na hora que eu estou tentando ser o melhor que todo mundo, eu me vejo ali, Cristo falando para mim: atire a primeira pedra se você é melhor que ele. Atire a primeira pedra, filho. Cristo ali é o maior, para mim, e o melhor exemplo da graça que existe. Cristo estava mostrando: cara, quem salva não é os teus méritos. Passou. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu vou dar a graça da salvação. A graça. Sabe que é maravilhoso você saber que você é salvo por gratidão imerecida, por um favor imerecido? Deus olhou para você: cara, você merece morrer. Você, o serzinho orgulhoso, serzinho que não serve para nada, merece morrer. Mas não, eu vou morrer no teu lugar. Eu vou passar todas as dificuldades no teu lugar. E ele mostrou para mim, para mim, e com certeza é o maior exemplo de humildade. Eu não sei se eu teria a coragem, eu sendo Deus, tentando me visualizar como Deus, de fazer o que ele fez. Servir. E ser relevante em tudo. Eu não digo de não debater, não digo de não discutir, eu digo de saber mesmo onde está o teu coração quando você está fazendo isso. Qual que é o teu propósito? Qual que é o meu propósito quando você está fazendo isso? Ser melhor? É essa pergunta que eu faço sempre para mim quando eu vou entrar em alguma coisa assim. E daí? Qual que é o propósito? Ser melhor que o outro? Porque Cristo aqui, os evangelhos, se você ler Lucas inteiro, você vai ver que o próprio Deus poderoso não tinha esse propósito. A gente está falando de Deus, não do tiozinho da esquina, nem de um jogador de futebol, muito menos presidente Dilma, muito menos a Dilma. Depois, esse versículo fecha o assunto, no versículo 48, Cristo falando da humildade, e ele pega uma criança para poder explicar da humildade. A criança, para os judeus, era o ser mais pequeno. Eu estou aprendendo isso com você, Pipe. Mais menor era o ser mais insignificante que existia. A criança, para eles, era um ser insignificante, apesar que o primogênito tinha privilégios, a criança era um ser insignificante. E ele pegou uma criança e falou o seguinte: não por ela ser inocente, não por ela ser pura, como os meus avós falavam, mas é porque a criança tem uma característica bem interessante. Ela tem uma capacidade muito grande de acreditar. Muito grande de acreditar. A criança acredita em qualquer coisa. Quem é pai que sabe. A criança também não tem no coração essa propensão de querer ser melhor, assim, de querer passar por cima das pessoas. A criança não sabe. Um menino humilde, nunca acredita em você, no que você falar, e que ele pegou essa criança. E ele falou e recomendou: aceita essa criança, porque se você aceitar ela, você vai estar aceitando a mim e a Cristo e a Deus. É o que fecha o versículo 48. Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Quando Deus deu essa pregação e eu ouvi o e-mail sobre a Igreja Nova, eu, tipo assim, senti de uma certa maneira assim, essa necessidade muito grande de pregar isso, porque eu acho que isso daqui tudo, e a gente se importar um com os outros, não vem de um orgulho. A gente tem que ser muito humilde para aceitar as pessoas. A gente tem que ser muito humilde para conviver com as pessoas no ministério. a gente tem que ter muita paciência, porque quando a gente acha que é melhor que o outro, a gente está esquecendo de onde a gente veio, assim, de onde Cristo nos resgatou e da graça, de toda a graça. Não estou dizendo que... eu peguei um negócio do Fates que eu achei legal. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Só isso. Não que você não é dizer para você se arrastar no chão e ser menos que a pessoa. É saber que você não é mais, que você está ali junto com a pessoa, que a gente pode caminhar junto. E agora, com essa oportunidade desse novo barracão, a pergunta, a mensagem que eu deixo para a gente refletir. Não tem outro momento, não tem outro jeito de a gente conseguir fazer esse ministério ir para frente se a gente não baixar nossa cabeça, ser humilde, obedecer o que a Bíblia está dizendo, pensar nesse lugar, pensar nos nossos irmãos, pensar no crescimento desse lugar para alcançar muito mais gente. Não tem outra maneira se não for humildade, para você ter a capacidade de pensar no próximo. Para mim também, estou falando para você, estou falando para mim, para a gente ter a capacidade de pensar nesse lugar, crescer. Não tem outra maneira se não for humildade, não tem outra maneira. Eu quero fechar falando uma explanação do meu professor. Eu tenho um professor que ele me impressiona muitas vezes. Ele é um cara formado em teologia, bacharel em teologia e bacharel em filosofia. Ele já pregou aqui. Não é. Esse professor é um gênio, Eu acho ele o exemplo de humildade aqui na... Ele veio da Angola com 100 reais no bolso. Nunca vi um ser humano fazer isso. O testemunho dele é maravilhoso. Eu não teria coragem de sair da Angola, porque Deus mandou. Falei o seguinte: sai da tua casa, aí, do teu conforto, e vai para o Brasil, porque eu estou te mandando. Ele veio com 100 reais. Hoje ele é filósofo, ele é teólogo. E ele fez uma coisa que me intrigou, assim. E um dia ele estava numa igreja nova, pastoreando, sendo copastor, e ele notou que todos os pastores pregavam uma pregação expositiva. Ele não lembrava mais disso, e ele se matriculou na faculdade de novo para aprender. Foi lá na Batista, se matriculou no módulo de pregação expositiva, e eu fico pensando, se fosse eu, se eu teria essa coragem. Imagina. Se eu tivesse a bagagem que ele tivesse, eu vou lá sentar com o aluno tudo de volta. Ele fez isso. Ele sentou, ele aprendeu. E, para mim, ele é um exemplo aqui palpável, assim, de humildade. Assim, como é uma pessoa no nível dele, assim, é tão, tão fácil se chegar. É muito difícil. A gente tem a graça de ter o Pipe e muitos poucos outros pastores assim, tão acessíveis na vida da gente, assim. Que é tão fácil você chegar, você conversar, na medida do possível ser atendido. Assim. E esse também é um deles. E eu acho que o ministério de Cristo é isso. Humildade. Você ser acessível, você se preocupar com as pessoas. Então, é isso que eu tinha para falar. Então, curva sua cabeça agora. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse lugar, Deus. Eu quero colocar todos os propósitos dessa igreja, Senhor, o barracão. Quero colocar nossas vidas, que a gente possa estar se importando com esse lugar de verdade, sendo humilde, Deus, sendo, sabe, servo mesmo um do outro, servo da igreja, servo da tua obra de verdade, que a gente se preocupe com o teu trabalho, Senhor, que a gente se preocupe com a tua casa, que a gente se preocupe com tudo, Senhor, dessa maneira humilde, Senhor, sendo pessoas acessíveis, Pai. Pessoas que não se acham melhores que os outros e prontos a servir, prontos a, na medida do possível, a gente ajudar. Nos ensina isso, Pai. Nos ensina isso mesmo, Deus. Eu coloco esse templo novo nas suas mãos. Eu coloco todo a Gólgota nas suas mãos, Pai. Amém.